Este é o seu estudante construtivo que estamos em bandeira azul, símbolo da qualidade da nossa praia, tanto na água, no ambiente e no cumprimento dos critérios exigidos pela BAI. Temos feito com toda a dedicação e, claro, com todo o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, ao seu presidente da Coerpes e à Coerpes pela segunda distinção consecutiva da bandeira de ouro. Quer dizer que se não seremos reconhecidos como praia de grande qualidade, pelo segundo consecutivo temos este galardão. Sr. Presidente, este espaço tem sido lentamente melhorado com algumas obras, como Vossa Excelência sabe, parte desta são feitas pelo pessoal da instituição que Vossa Excelência dirige. Mas era a intenção da Junta de Freguesia fazer uma intervenção mais profunda, não só terminar o projeto que estava previsto para o Parque Brandeiro, como algumas infraestruturas na área do bar pré-fluvial, mas serão obras que ultrapassam o orçamento da Junta de Freguesia, devido a serem obras que requerem algum dinheiro e projetos que envolvem alguma defesa que obtemos de melhor, que é o que a natureza nos deu. Temos que preservar esta defesa do meio ambiente, que será a preocupação número um de todos, definir com assertividade a nossa fauna, a nossa flora, que temos que ser nós, a ter essa sensibilidade, porque muitos representantes do nosso país não dão assim tanta importância. Também era a intenção da Junta de Freguesia criar condições para dar vida a este espaço o ano inteiro. Para isso temos uma candidatura feita através das aldeias de montanha, para fecharmos a esplanada do bar e criar condições para que no inverno possamos estar ali, e esta candidatura é feita nas aldeias de montanha à base das corvos.